Mais uma dose, claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Mais uma dose, claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Baile lutado, milhão de gostosa. Trouxe meus mano, Michael Douglas, Jack Daniel, Summer Rosa. O cheiro do verde atraiu a bandida. Elas fizeram fila pra dar um gole na minha água colorida. Sexo verbal não faz meu estilo. Olha a gata sem sutiã, o piercing marcando o mamilo. Menina veneno, quero te deixar gemendo. Hoje o mundo vai acabar, então vamos morrer fudendo. Fizemos o verso do hat virar realidade. Banheiro sujo da boate. E muita hora nessa cama, banheiro virou sauna. Abrimos a porta, a fila inteira bateu palma. Festa estranha, gente esquisita. Vamos na favela comprar marberita. Na saída da boate, uma mina na calçada, fazendo sinal pra mina que eu tava. Elas se beijaram e eu sem entender nada. Minha namorada tinha outra namorada. Eu e duas diabas na madrugada. Hoje vai ser foda, vou perder o caminho de casa. Elas vão se revezar na cama. Uma me beija e a outra me chama. Noite maluca, lá fora o dia clareou. Mas aqui dentro a noite nem começou. Aperta outro baseado, que pra mim todo dia é feriado. Mais uma dose,